tops da rochadeira. Aumenta o som do paredão e deixa ela dançar. É de um paquera, o barão da pisadinha chegou, bebê. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um trans. Ou tá ligado que o papai aqui bota a pressão. Hoje eu quero tão pelada mordendo no meu colchão. Pra nós se ver, pode ser pra perder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. Um, quatro, dois, jogo, um, rabo, dois, três, toma, joga! Chama seu menino. É de um paquera, o barão da pisadinha chegou, bebê. Portal do Arrocha. Canta comigo assim, ó. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um trans. Tá ligada que o papai aqui bota a pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Pra nós se ver, pode ser pra perder. Hoje eu quero você. Ai, delícia! Do jeito que eu me amarro, de quatro, eu jogo. Um, dois, droga, vai! Eu jogo rabo, explodiu nos paredão, meu filho!